O nosso tema de hoje é o homem sábio. Nós temos uma ideia, né, do que é sábio, somente na questão até dos orientais, né, aqueles mestres orientais que simbolizam a sabedoria, porque tem grande conhecimento. Sabedoria é ter grande conhecimento, mas ser sábio é um pouco diferente de sabedoria, porque ser sábio é utilizar essa sabedoria de uma forma correta. Um exemplo de homem sábio, quando se fala homem, se está falando gênero humano, né? Não é o homem propriamente. O exemplo de homem sábio é aquela pessoa que é sensata, que é prudente, é virtuosa. Então a gente percebe que é utilizar, sim, o seu conhecimento através daquilo que pratica. Sensatez, prudência, talvez sejam duas grandes virtudes que nós percebemos em falta hoje no nosso mundo. E falta em nós mesmos. Porque nós nos abalamos com tudo o que acontece, porque estamos mais ligados no que está fora do que daquilo que está dentro de nós realmente. Então é natural que, quando nós estamos focados em todo o movimento externo, nós nos abalemos. Aquela monja, Cohen, que inclusive escreve quinzenalmente, no jornal, ela fala muito de que tudo que está fora é impermanente, ou seja, é tudo transitório, tudo muda o tempo todo. Então, nós colocamos as nossas bases ali e as coisas viram de cabeça para baixo e a gente fica desorientado, perdido e muitas vezes tendo que manter posições que nós erguemos em cima dessas coisas frágeis. Quais são as causas dos nossos sofrimentos? Cada um sabe os seus, o que gera sofrimento em si, e aí então, buscando através de uma reflexão, o que causa isso? Nós temos uma tendência sempre de jogar para fora. Ah, é sempre alguma coisa que vem de lá para cá. Na verdade, é tudo uma questão de interpretação. Porque o que está fora está. Se eu permitir que entre, realmente perturba. Mas muitas coisas são subjetivas, ao ponto de que a forma como eu interpreto me causa desequilíbrio físico, emocional e psíquico. O físico até é um pouco mais fácil, porque ele se manifesta de uma forma muito visível. O emocional, a gente está tão acostumado a viver numa montanha russa que a gente acha que isso é natural. É assim mesmo. E o psíquico, ele é um pouquinho mais sutil ainda do que tudo isso. Mas é muito mais fonte do que as outras duas situações. Então nós temos que observar um pouco. Nós estamos falando de homem sábio, nós temos que usar a nossa capacidade racional para colocá-la à frente daquilo que a gente faz. Isso é ser sábio. Utilizar o conhecimento que temos, mesmo que não seja muito, mas a gente já aprendeu algumas coisas, principalmente com relação a nós mesmos, ao que me perturba e aquilo que me traz paz. Não é nem felicidade, é paz. A Igreja Católica, ela, há muito tempo, ela elencou 7 pecados chamados capitais, que ela diz que são a origem de todos os vícios humanos. E se a gente for olhar cada um deles, os significados que cada uma desses pecados, como são chamados, o que eles significam, nós podemos observar o que isso repercute em mim. O quanto disso, é difícil a gente saber o quanto a gente tem disso, porque nós nos mascaramos muito, Mas olha só, o primeiro deles é a soberba. A soberba é o orgulho. O orgulho, o próprio Evangelho Espírita, ele fala muito que é um dos principais motivos de atraso da humanidade. Ele se manifesta de muitas maneiras, o orgulho. Não é só aquela coisa pedante. São outras manifestações, às vezes, que nós recuamos para não nos expormos, que são manifestações de orgulho. São muitas facetas que ele se mostra, muitas. E como combater isso dentro de nós? Através da humildade, que é o oposto do orgulho. A prática da humildade. Então a gente vai estudar o que é ser humilde para poder diminuir essa questão do orgulho. Não são coisas simples, né? Senão não seriam há tanto tempo pedras nos nossos sapatos. O segundo é a avareza, que está muito ligada à questão do dinheiro. Nós interpretamos a avareza como dinheiro. Mas é mais do que isso. São apegos. Apegos. Então, apego é pegar e não soltar, ou não querer soltar. A gente chama, né, quem não quer dar dinheiro, de mão de vaca, né, mão fechada. É um exemplo visual que a gente tem. E qual é a contrapartida? O que é o oposto dessa avareza? A generosidade. Então, exercitar. Porque se nós não fazemos isso de uma forma natural, eu falei em razão, né? Nós temos que exercitar isso de uma forma disciplinada e objetiva. Devo fazer isso. É o egoísmo que se manifesta de uma forma de não dar aquilo que é meu, que eu julgo que é meu, né? O terceiro é a inveja. A inveja, o nome já fala muito, né? A gente sabe o que é inveja. A inveja é olhar aquilo que os outros têm e, de uma forma muito negativa, querer ter aquilo. E eu abri aqui no Evangelho hoje porque, quando eu estava lendo isso aqui, eu me lembrei. Lá nos 10 mandamentos, o último mandamento, os 10 mandamentos é do tempo de Moisés, é muito antigo. O 10º diz assim, ó: não desejareis a casa do vosso próximo, nem seu servidor, nem a sua serva, nem seu boi, nem o seu asno, nem nenhuma de todas as coisas que lhe pertencem. A gente trocou o boi hoje do servidor, do outro, pelo carro dele, então a gente quer os bens dessa pessoa. Mas desde aquela época já é tratado isso como uma questão, um problema a ser combatido. E a gente não leva muito a sério, né? Porque todos nós temos essas entranhas guardadas em nós. O contrário da inveja é a caridade. Então, mais uma vez, o ato de dentro para fora. Depois nós temos a ira. A ira é a raiva. E eu já ouvi muitas vezes alguém justificar a raiva como assim: eu tenho que botar para fora, porque se eu guardar isso dentro de mim, me faz mal, eu adoeço. Na verdade, a gente adoece não é por não manifestar, a gente adoece por sentir a raiva. Ela é uma negatividade, é um sentimento muito forte e que gera em nós, manifestando ou não, desequilíbrios. Então, nós temos que aprender a olhar isso, por que que eu estou sentindo isso, e aprender a transformar, sabe, a começar a ressignificar essa raiva. O contrário da raiva é a paciência, a ciência da paz. Então, olha que interessante, né? Está tudo intercalado. Onde não tem um, tem o outro. Onde falta paciência, sobra raiva. O quinto, a luxúria, que está muito ligada aos desejos carnais, a questão do sexo, mas é muito mais do que isso também. Todos os nossos, as nossas buscas de prazer, elas estão relacionadas com a luxúria. E não só buscas do prazer. Aí tem que também aprofundar o que, que são buscas, né? Porque a própria corrupção, os atos de corrupção, se enquadram dentro da luxúria. Então, aquele desejo, aquela coisa que cresce, observar. E o contrário da luxúria, então, o sacrifício. O que é o sacrifício? É saber que dar vazão a essas vontades não vai me fazer bem. Porque quanto mais nós alimentamos todas essas, mais nós queremos. Não é assim, eu vou fazer agora e pronto, zerou. Não, eu quero mais, eu vou atrás de mais um pouco, sempre. Por isso que a igreja disse, vícios. Depois nós temos a gula, que é mais do que comer também, é o descontrole. São as carências que nós não conseguimos compreender e damos uma canalização através, muitas vezes, do alimento. O contrário é a moderação. E por último, a preguiça. Se fala tanto também da preguiça, que é nos anularmos, né? É não fazer. A preguiça é deixar de fazer, seja lá o que for. É anulação. Inatividade. O contrário disso é o esforço. Como é que nós vamos nos tornar alguém melhor se nós não tivermos algum esforço íntimo para buscarmos isso? Não vai cair do céu. Ultimamente não está caindo nem chuva. Quanto mais, para quem não merece, para quem fica inativo, vai receber o quê? Então, para que nós consigamos nos tornar pessoas mais sábias, nós temos que exercitar todos esses opostos desses sete pecados, que já seria... Obviamente a gente não vai conseguir resolver numa vida essas questões, mas nós começamos e através desse início nós nos tornamos melhores. Lembrando sempre, tudo aquilo que a gente faz de positivo, por menor que seja, repercute em todo o nosso ser, em todo o nosso círculo, em tudo que nós fazemos. E isso é muito. Aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Tem uma frase que nos diz isso, né? Então, para a gente pensar nas nossas... Muitas vezes nós passamos a mão sobre nós mesmos, dando assim as desculpas, né? Para continuarmos às vezes fazendo algumas coisas, né? Do tipo, ah, eu mereço, eu isso, eu aquilo. Nós merecemos o nosso esforço, porque ele é diretamente feito para nós. Então, se nós merecemos alguma coisa, é o nosso esforço, é colocar em prática a nossa capacidade que nós temos.